trouxe entendimento e sabedoria, para que com o meu louvor resgate almas perdidas. Convicção de ir pra glória e não ser excluído, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Liga aos mano que eu não tô na velha função. O Shell morreu e dentro dele nasceu um cristão. Alguém pra vida, pra confundir os tolos, pra confundir os sábios, visto como louco. Compreendi que a vida não é só de festa, quando vi meus manos cair com tiro na testa. A vida é boa pra quem sabe viver, quem desandou caiu mesmo não pode dizer. Ó, quem diria eu sair da vida louca, com a lupa sempre baixa e uma pedra de maconha. Ser verdadeiro e realista sei que não é fácil, incomoda muita gente, é meio embaçado. Embaçado é viver na ilusão, se apegar neste mundo e morrer sem a salvação. Trago na fé, o ser humano se afunda, se afogar no copo e acabar com tiro na nuca. A minha aprendizagem foi dura e sangrenta, vendo os corpos caindo em plena minha adolescência. Quando criança, lembranças do passado, só a roupa do corpo e um barraco queimado. Um pai falecido, a minha mãe chorando, e eu desesperado, cabisbaixo sentado no canto. Vou me esquecer do passado e viver o presente, não esperar pelo futuro que não me pertence. Cabelos brancos, quero ter minha coroa, conforme a minha obra o tempo passa, o tempo voa. Obrigado Senhor, pela sabedoria, um louvor de gratidão eu te apresento com minha vida. Todas as coisas, tive toda a glória e toda a honra a ele seja dada. Contrariando oposição e os bicos da quebrada, resistência feminina, gente atalaia. Cheguei firme, sou metô, envolvida na função. Trema sistema, demônio, trema sistema do cão. Na harmonia sem sair do compasso, em nome de Jesus, Satanás tá derrotado. Todo o inferno se abala e confundido fica, quando o servo de Deus começa a falar em línguas. Autoridade e poder debaixo do seu pé, para pisar, esmagar a Lucifer. Pois não fique nesta vida onde você se encontra, é só merda, cocaína, álcool e maconha. Não vá brincar com a verdade nem com o inimigo. O caminho largo te conduz a um triste destino. O amor tem se esfriado a cada minuto, o ódio tem multiplicado a cada segundo. Ó, quanto sangue inocente já foi derramado, cadeia alimentar, a lei da selva, o resultado. Só no embalo foi efeito dominó, caíram 1, 2, 3, 5, 6, olha só, ó. Peça a Deus pra que não tenha o mesmo destino. Vida sem glórias, sonhos perdidos. Venha pra luz, pra Jesus com convicção, pra ser curado e restaurado e cheio da unção. Jesus te chame na palavra, ele mesmo diz: quem crê em mim será liberto e muito feliz. Cabelos brancos, peça a Deus sua coroa, conforme a sua obra o tempo passa, o tempo voa. Aclame ao Senhor entendimento e sabedoria, e agradeço por mais um dia de sua vida. O inimigo logo corre, sai voado e se esconde. Ei, mano, Eu também era perdido, mas eu nasci de novo quando conheci a Jesus Cristo. Morri pro mundo, pra cachaça e pro cigarro, pra química, maconha e pra função do diabo. Eu sirvo um Deus todo poderoso, eu Shaddai, eu Shalom, que a paz esteja conosco. Jeová Rafa, vem curar, Jireh, me libertar. Cê tem quem no minha justiça que não faltará. Deus me tirou do cativeiro, não sou mais criatura, eu sou filho, eu sou herdeiro. Pela sociedade sou visto como um milagre, aos olhos de muitos estou aqui só por disfarce. Não me escondo, não sou covarde, desbaratino, tolo que pensa que tudo sabe. O mundo gira, o passado é uma história, olha pra sua vida e veja sua trajetória. Sem glória, sem vitória, só derrota, motivo de piada. Reduzido zero à esquerda e mais nada, são poucos que tomam a atitude que eu tomei. Conheci a Jesus e assim me libertei. Não dá mais pra voltar no tempo agora, mas você tem o dom de mudar o final dessa história. Eis a questão, é sua decisão. Venha para a luz ou morra na escuridão. O que você escolher, então assim será. Não espere o amanhã, pois eu não sei se ele chegará. Cabelos brancos, peço a Deus minha coroa. Conforme a minha obra, o tempo passa, o tempo voa. Obrigado, Senhor, pela sabedoria. Um louvor de gratidão eu te apresento por minha vida.